bem-vindos então à periferia, lugar apontado, discriminado pela burguesia, como berço da miséria, vergonha maior do nosso país. Porque aqui, mano, não tem escapatória. Vacilou, dançou, caguetou, levou vários tiros na cara, porque aqui é foda. Convivemos diariamente com a fome, miséria, criminalidade, tráfico de drogas e prostituição de pessoas inocentes que lutam desesperadamente para sobreviver e conviver com essa realidade fria, nua e crua, que preenche e marca as páginas policiais dos jornais locais, que dizem que a meta aqui é roubar de quem tem para sobreviver. Sejam todos bem-vindos então à periferia, periferia. Mais um feriado prolongado chega ao final. Periferia, Zona Leste, São Paulo, capital. Marcando mais uma noite de ódio e de maldade, traçadas por eles, idiotas imundos, canalhas fardados que invadem o nosso mundo. De longe da minha casa, do alto do morro, eu pude observar, ouvir gritos, tiros, sirenes de viaturas, traficantes e policiais, numa guerra fria, nua e crua, disputando o poder nas ruas. É nessa hora então, é nesse exato momento, que os moradores inocentes, que não tem nada a ver com essa guerra e muito menos com essa merda que rola solta. A realidade infelizmente é essa nos bairros periféricos. Sejam todos bem-vindos então à periferia, periferia, periferia, periferia. Já está amanhecendo, hora de levantar para dar um trampo, para garantir o pão de cada dia. Mas antes de sair do meu barraco, peço pra Deus iluminar os meus caminhos. Vou que vou, vou seguindo em frente, pensativo sobre a treta de ontem, no boteco da esquina. Ao passar numa viela toda emburacada, pude observar, ouvir Cicrano falando com Beltrano, o fulano folgado, dono daquela bocada, foi encontrado fuzilado com a sua família dentro do seu barraco por policiais que diziam e afirmavam que não sabiam de nada do que tinha ocorrido naquele lugar, porque aqui a lei do silêncio fala mais alto. Sejam todos bem-vindos então à periferia, periferia. Bravo, é sabadão, a rapaziada muito louca no boteco da esquina. O crime está pesado, embaçado, em algum instante, mano, a casa vai cair. Um par de vacilão, numa noia brava, parado na esquina, com um cachimbo em mãos e esperando alguns paga-paus, boizinhos que pagam pedágio para poderem usar essa porra de crack que rola solto no nosso país. De repente eu escuto vários tiros, barulho de sirenes e um noia gritando desesperado na porta do boteco. Os homens já estão na área, vieram para zoar, derrubar, matar. Não adianta correr e nem tentar escapar. A casa caiu, puta que eu pariu. Eles são foda, atiram para matar. Os racistas fardados, ignorantes, preconceituosos, eles agem assim em qualquer lugar da periferia. A realidade infelizmente é essa. Seja de noite ou de dia, sejam todos bem-vindos então à periferia, periferia, periferia. Justiça Negra Radical, DJ Esther Zil e eu, JNR, da periferia de Mogi das Cruzes. Desejamos paz a toda a periferia.